dentes mortais me ameaçam. O vale da sombra traz dúvidas. Lindo pra não me esquecer. Confiar e acreditar. Tua palavra jamais passará. Promessas que não podem falhar.